você me deu. Eu mandava embrulhar, chamaria de meu. Melhor forma não há pra guardar um amor. Então preste atenção, ou me compre uma flor. Vem, me faz um carinho, me toque mansinho, me conta um segredo ou me enche de beijo. Depois vai descansar, outra forma não há. Como eu te valorizo, eu te espero acordar. Te presto atenção, tento ser sua flor. Vem, te faço um carinho, eu te toco mansinho, te conto um segredo ou te encho de beijo. Depois vou descansar, não vou te acompanhar. Espero que entenda. Te faço um carinho, te toco mansinho, te conto um segredo, te encho de beijo. Depois vou descansar, não vou te acompanhar. Espero.